Prezados ouvintes, durante a temporada lírica 1962 em Berlim, destacou-se um programa de música moderna e aos amantes desse gênero de música, temos o prazer de anunciar hoje um comentário sobre as estreias e premieres dignas de nota. A rádio emissora Freies Berlin patrocinou um programa especial dedicado à música contemporânea com o intuito de ambientar o público interessado com as últimas criações musicais. O compositor da música moderna, ermo e solitário, se vê confrontado com problemas desconhecidos até agora. De outro lado, o vemos entretido na tentativa de coordenar as suas impressões musicais. Os ouvintes, de sua vez, atraídos pelos novos rumos musicais, cujo critério, porém, se vê constrangido pela tradição, são incapazes de avaliar a qualidade de uma nova peça. Quanto às argumentações dos críticos da música moderna, afirmando que são capazes de compreender as obras de um Beethoven ou de um Mozart, que música contemporânea, porém, lhes continua sendo um enigma, então nos vemos na contingência de perguntar: será que esses críticos conhecem, pelo menos, os princípios da forma musical de uma sonata de Beethoven? Thank you. No âmbito de seus concertos radiofônicos, a Rádio Freies Berlin patrocinou um programa fora do comum, consagrado à música nova, com o objetivo de dar novos impulsos às forças latentes e para servir de estímulo aos jovens artistas de amanhã. Neste programa foram ouvidas 3 estreias e 3 premieres, de autoria de artistas nacionais e estrangeiros. Como primeira estreia, ouviu-se a composição de John Keller, intitulada Divertimento, Variações sobre um Tema, para a pequena orquestra. John Keller, um discípulo de Franz Schreker, havia emigrado para os Estados Unidos depois da guerra, regressando, porém, em 1958. Ouçam a seguir um comentário de Franz Keller sobre a sua nova composição. Os primeiros 4 tempos da introdução deste divertimento, em forma de uma série melodiosa de 12 tons, que na linguagem da música nova se chama dodecafonia, representam o motivo principal da peça. Com a repetição dos 6 tempos seguintes, vai se formando o tema da introdução. Os movimentos que se seguem apresentam, cada qual, uma nova estrutura temática, com variações sobre o tema original. O primeiro movimento tem o caráter de prelúdio improvisado. O segundo e o terceiro se nos apresentam com feições ligeiramente caprichosas. O quarto movimento é sinalizado por uma cadência solene, quase fúnebre, seguido por um ritmo apassionado. O sexto movimento, com 13 tempos, é um intermezzo, finalizando com uma marcha de caráter humorístico. A nova peça musical de Franz Keller é uma obra comparável a um trabalho minucioso em filigrana, de linhas claras e sucintas. O caráter ligeiro de seus ritmos, caprichosamente entrelaçados com elementos alegres e soturnos, finalizando com uma marcha leve e despreocupada, mereceu grandes elogios e aclamações calorosas. Sei gesegnet, o sei, himmlische Pflanze mir mit Gesang gepflegt. A segunda estreia foi igualmente bem recebida. Trata-se da composição do jovem componista Frank Michael Bayer, natural de Berlim, como Heller, que, com seus 34 anos de idade, já ocupa a cadeira de professor catedrático nos 2 institutos musicais de Berlim, isto é, na Escola de Música Sacra e na Escola Superior para a Música, onde for aluno do professor Dr. Ernst Pepin. Bayer exerce, além disso, a função de maestro na Igreja de São Mateus, em Berlim-Steglitz. Dentre as composições mais conhecidas deste compositor, figuram um concerto para orquestra que obteve grande sucesso internacional. Depois, uma suíte e uma ode para orquestra, uma série de músicas de câmara, composições para piano, órgão e instrumentos diversos, sem deixar de mencionar as cenas bíblicas para uma voz com arranjo instrumental. A sonoridade variável da música contemporânea exerceu grande influência sobre Bayer, e nas obras desse compositor encontramos uma força de expressão intensa e loquaz, capaz de elevar a simplicidade dos elementos, como o intervalo, a linha e a melodia, a um nível superior. Sua adaptação musical mais pura encontramos na cantata intitulada Cântica de Amor, que surgiu em 1961, baseada num poema O Amor, de Hölderlin. A terceira estreia lançada pela rádio Freies Berlin foi um concerto de Walter Jentsch. Walter Jentsch, natural de Berlim, é professor de música no Conservatório de Berlim, contando 61 anos de idade. Não fala, porém, o idioma dos pioneiros. Suas três peças orquestrais figuraram no programa sob o título Aspetti. Os movimentos deste concerto receberam a denominação italiana Eccitazioni Colpi Tumulto. Se destacaram pela variabilidade sonora e pela versabilidade na instrumentação, convencendo pelo desenvolvimento formal e pela uniformidade no estilo. O público aplaudiu entusiasticamente. Thank you. As estreias dos três compositores berlinenses foram confrontadas com três premieres de artistas estrangeiros. As obras apresentadas, e que se destacaram ora pelo cunho indócil de uma técnica em série, ora pela influência das reminiscências folclorísticas, causaram no público reações diversas. Aplausos calorosos de um lado e críticas veementes de outro. De Paris, tivemos Claude Bolif, aluno do Conservatório de Paris, que prosseguiu seus estudos em Berlim com Boris Blaha e Josef Hofer. Executou uma peça de sua autoria, que durou 8 minutos, intitulada Fantasia. Os acentos dessa obra se manifestaram nos ataques contra o tema básico, produzidos pelo resvalar alternado dos sons omitidos, causando assim o efeito de uma flutuação contínua. Este tema causou grande sensação e servirá certamente como tema de discussão nos meios musicais. Caso semelhante se deu com uma premiere intitulada Barra Peça Orquestral, de autoria do compositor Isan Yun, da Coreia do Sul. Yun, que conta 44 anos de idade, estudou na Coreia e no Japão, indo mais tarde a Berlim como discípulo de Boris Blaha e Josef Hofer. Como motivo, serviu-se Yun de uma velha dança dedicada a Buda, um ritual religioso muito severo, aliás, que ele procurou transpor em ritmos modernos e vivos, tentando dar-lhe novas formas expressivas. A peça revelou nitidamente seu colorido asiático, sendo que a melodia retém a expressão musical da pátria de Isan Yun. A forma dinâmica da composição deriva, não resta dúvida, da intensidade da força expressiva do bailado asiático, causando no espectador impressões estranhas. Thank you. o grande poeta sueco Gösta Oswald, que sucumbiu tragicamente devido a um acidente de automóvel, foi homenageado pelo seu compatriota, o componista Bo Nilsson, com uma obra musical intitulada Carta a Gösta Oswald. As visões surrealistas de Gösta Oswald estimularam profundamente as obras musicais de Bo Nilsson, interpretada pela Orquestra Radiofônica de Berlim. A disposição diferente dos assentos da orquestra, apresentando uma divisão sonora de três categorias distintas, intensificou o efeito dinâmico e vertiginoso do conjunto todo, largamente instigados pelos instrumentos das baterias e por uma série de instrumentos comuns. Mas a harmonia é completa. A peça, que dura 6 minutos, é uma preciosidade, representando algo de único e excepcional na classe da música de vanguarda. Trata-se de uma obra que procura captar as visões sonoras e entrelaçadas que começam a flutuar e a circular no espaço sem contorno definido. A orquestra, que contou com a participação de um grande número de instrumentos de corda e de sopro, a instrumentação das baterias tendo sido excelente, se dedicou de maneira absoluta à interpretação impecável exigida pela mesma. A orquestra, e principalmente o seu dirigente Francis Travis, receberam ovações estrepitosas. Travis conduziu a orquestra radiofônica seguramente através das dificuldades da partitura. Igualmente aclamados foram o conjunto Berliner Solisten Collegium, sob a condução de Waldo Favre, e o barítono solista Ernst Kruskowski. Prezados ouvintes, aqui terminamos nossa emissão, sinceramente esperando que os fãs da música moderna tenham apreciado nosso tema de hoje. Aliás, antes que eu me esqueça, o último trecho musical que acabaram de ouvir foi justamente o final da composição Carta a Gösta Oswald, de Bo Nilsson, interpretada pela Orquestra Sinfônica da Rádio de Berlim. Até a próxima vez!